3560, reduza para 1709. Existe na mínima o 3560. Dois Salvador, boa tarde, Victor, Índia, Juliette. Right in the ground, 121, this is Mo 9, I think. Fora em posição normal, prossiga visual. A um no meu pé, informe através de farol da barra. Informar através de farol, Vitor, Índia, Juliette. Pesa no 5-4, desça para 4 no meu pé, ou time 3 Salvador no 0 no 6. 4 no meu pé, no 0, 1 no 6, tá? 3 no 5-4. 5 nós, ajuste no 0 no 6. 1016, Faribu, pôs na 10, golo 9, agora. Entrou em Salvador no 0 no 6. 1016-3000, mantém aguardando vetores para a final da 10. 3154, reduza para 1809. Controle, o passarido 2230 solicita subida na Project Flow. 2230, suba e mantém inicialmente uma centena, direto Conquista. Direto Conquista, mantendo uma centena, 2230. 54, reduza para 1709, mantenha presente para o sequenciamento, espera como limite o localizador. Reduza para 1709, mantenha a sua aguardando por lógica, 3150. 3560 para o localizador, curva direita para 140, chama estabilizada, desce até 2000 pés, altímetro 1016. 3560-1140 para o localizador, 3560. Correto. Estabilizado no ILS, chama 3-2-6. 3-2-6, complete a aproximação ILS, chama a torre em Salvador, em 1 no 8, decimal 9, 5. 295, obrigado, bom trabalho. 2 Salvador, uma boa tarde, chama 3-2-6, estabilizado no ILS. 3-2-6 da Oxané, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 6, boa tarde. Na aproximação, aguardando o Xanamé 3-2-6. 3-1-5-4, desce para 3.000 pés, altímetro em Salvador, no 0-9-6. 3-1-0-9-6, tá? 3-1-5-4. Prisão 5-4 irá ultrapassar ligeiramente o localizador para o sequenciamento, aguarde o vetor final para interceptá-lo. Prisão 964, no solo 29, direito, 121, no decimal 9, solo. 219, solo. Xanamé 3-2-6, pouso autorizado, pista no 0, 970 graus, 5 nós, ajuste no 0, no 6. Livre pouso, Xanamé 3-2-6. Juliette Romeu Mike, informe livrando o distribuidor para o próximo ponto de notificação. Informará o Juliette Romeu Mike. Suba sem restrições a 1-80. Sem restrições a 1-80, 2-2-3-0. Vitor, Índia, Juliette, vai passar através do farol da barra. Trem Juliette. Frequência livre para coordenar contra o local dos 345, chame no retorno, por favor. Obrigado, muito bem. 3560, estabilizado? Afirmo, estabilizado. Pode aproximar sem lente, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, boa tarde. Uno 54, sexto para 2000 pés, livre LS, chama estabilizado. Correto, última de Salvador, 1096. 1096. Salvador, boa tarde, 3560, estabilizado. 3560, torre em 1895, ainda na frequência do controle. Prático. Mais quantos voos? Provavelmente após o tanque estar tá no externo, ok? Os outros. Mantém a posição. Estou mantendo. Estabilizado. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Então, 3560. 3560, se escuta. Tunel 6326, no solo 32, direito, 121, décimo 9. 219, obrigado, bom trabalho. Para a etapa da presente? Aguarde. 3560, pouso autorizado, pista 10, 970 graus, 59. Pouso autorizado, 3560. Conseguiu quase estabilizar? Quase estabilizar agora, 3154. Pode aproximar, senhor. Na Torre Salvador em 198, decimal 95. 3154, na escuta da torre. Afirma na escuta da 3154, sem gestor de aperto. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste 1096. Pode ser da 3154. Zero, não solo 35, direita, 121, décimo 9. 219, direita, tá 35, meia dá. Controle o 2230. Prossiga. Quando possível, solicita manter o 160. É. 2154, pouso autorizado, pista 10, 180 graus, 7 nós, ajuste 10 no meio. Pouso no 0 para 3, 2, 5, 4. Durante o setor para o próximo ponto. Gente, informe livrando este setor. Entendido que após, pouso em Salvador, correto? Que é ponto de neste setor para o próximo ponto de notificação, o Juliette e o Romain. 3220, submantém 1260. 1260 para 2230. 1170 graus, 79. Passagem 2230, a 60 milha cidade de Salvador. Chame agora o Centro Recife em 260, alterna 288. 1260 e 1288, passarei 2230 agora. Gente, a linha mantém a 274. Boa, 3193, ponte espera no zero, pronto. Bem, então 3193, mantenha a posição. Mantenha. 3154, no solo 37, direito, 121, décimo 9. 2794, decolagem autorizada, pista no 0, 180 graus, 5 nós, ajuste no 0, no meio. Decolagem autorizada, azul. 1, 1, 1, 64, está abrindo 5 graus à esquerda, só para registrar a informação aqui, a posição aqui de comércio. Quente. 90, quase o azul, está 3193. No 4, decolado aos 39, chame o controle, frequência no 20, décima 8, boa viagem. 208, azul 2794. Controle Salvador, azul 2794, decola, Momo, transfere. 2794, contato radar na decolagem. Sua sem restrições a 160, seu nome. Sem restrições a 160 na Momo, azul 2714. Salvador, boa tarde, Osama. 3144, informação física. 3144, acionei a indicação, desse mantém o 050, chegada com média 1. 050 na média 1, alguma possibilidade de voarmos Itap ou Duna? Somente Itap, 3144. Já se sabe, muito obrigado. No 93, decolagem autorizada, pista no 0, 150 graus, 5 nós, ajuste no 0 no meio. Decolagem 1-0, iniciando Procurando tráfego 1164. 7. Pessoa via para 2000 pés, altímetro em Salvador, 1016, gol 1164. Via para 2000, transista na 016, gol 1164. Correto, está livre o procedimento, chama estabilizado, 1164. Já é estabilizado, 1164. O azul 2714 está visual na saída, sempre encurtar, VATAP, se autorizado. Pode. Mas eu escuto. Fez 193, decolado aos 42, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, 3193, boa. Boa tarde, 3193. 3193, contato radar, decolagem, submantenha o nível de voo 340 após 2000 pés, direto Leda. Boa, 714, foi VATAP. Vente, autorizado VATAP, azul 2714. RA3, 15, pronto. RA3, 15, autorizado alinhar e manter PY0 inicialmente. Ele mantém, RA3. Salvador, azul 4462. Proceda. Agora 65 milhas sudoeste Salvador. Meu contato radar, direto Bomed, para interceptar a chegada, Bomed e ONU. Esse mantém o 060. Já apresento direto Bomed. Direto para 060, eu sou mais uma vez. Correto. Reautorizado, alinhar e decolar, piso no zero, no 80 graus, 7 nós, ajuste no zero no meio. 63 no 5, decolado aos 47, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, boa tarde, 63 no 5. Na Torre Salvador, 198, decimal 95. 295, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Sanero 63. Chame a 315, contato radar na decolagem, sub, mantenha o 360, após cruzar 2000 pé, direto Leda. Mantém 360, confirma após cruzar? 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, 63. Ah, Luciano, vai estar travado, vou morar no meu quarto. Pista 0, 140 graus, 790 no meio. Filipe, voo 1964, mandando para São Luís. Vai estar travado. 293, chama o centro Recife, em 251, antena 28, decimal 35. 251, 2835, 319, boa. 3144, está fazendo de equipe via esquerda para evitar a controle, sim, eu te informei livre das informações para ser reorientado para aproximação. Nós estamos mantendo a proa 035, aproximadamente mais 10 milhas, temos condições de voar a duna, vai atingir a 5 mil. Utilizo até 3 mil pés, o último entre Salvador no 06, informe curvando à direita com rumo de duna, 3144. 3144, vai informar. Já está autorizado, 4462. Ok, então vai após a liberação de informações direto em tráfego, 4462. No Duna, o TAN 3144. Controle Ciente, separa 2000 pés, sinal ILS X-Ray, cabeceiro no zero, chama estabilizando o localizador TAN 3144. 3144, IBLS, vou chamar estabilizado. Quatro no solo 51, livrou no 21, décimo 9, solo solo. 219, pois, 164. O Charles Serra Almeida decolou de Serra Índia com Índia, vai para Salvador. 01 no 52 no transponder, como 5 no PLD. O equipamento? É um Romeu 66, senhor. Boa, Charlie Serra Romeu, 500 pés, visual, altimetria em Salvador, 1096, direto para a Ceasa. Informe visual com campo, Charlie Serra Romeu. Mantenha 0152 no transponder. 0152 no transponder, informará visual com campo, Charlie Serra Romeu. Utilizando ILS, tem a pista 3144. 3144, completa a pista mantém LSXU, cabeceira no 0, China 2, Salvador em 198, decimal 95. 95, boa tarde. Plasmate 62 para prosseguir na descida. Correto, desça para 2010, altimetria em Salvador no 0 no meio, livre LSXU, cabeceira no 0, chama estabilizado no localizador 4462. Desça 2010, 1016, chamará estabilizado no localizador azul 4462. 6315, chama o centro Recife em 251, na alternativa 28, decimal 35. 251, 2835, 6315, obrigado. Esse é o meu informe visual com campo. É o meu informe visual com campo. Vem informar a visual com campo, tá? Na vertical ainda da BR-324. Mete. Posição, Salvador. Muito boa tarde, eu serei 144, passando Índia até a Baixada de Checada. 3144, pouso autorizado, pista 90, 970 graus, 5 nós, ajuste de altímetro 90, 970. Boa tarde, planificação desse Mateão 040, chegada bom. Separou 040 na chegada bom, ficou no 097. Salvador, azul 27 no 4. Prossiga. Solicita ascensão nível final 200. Reporte diretamente ao mesmo. Charlie Serra Romeu, muito grato, 118.95, Torre Salvador. O azul 2714. Prossiga. Autorizado subida ao 200, porém pregando em uma razão de pelo menos 1000 pés por minuto. Vento de tráfego, aproximando-se para Salvador, chegada a mão. Gente, quanto tempo do cruzamento está de tráfego? E para vertical de Lauro de Freitas, mantenha 1000 pés, aguardando novas instruções. Reporte através da nossa da Torre Salvador. Salve, senhor, meu, se autorizado, 500 pés, senhora, reportará através norte da torre. O 200, o tráfego está aproximando para Mastro. É, o tráfego acompanha o 27 no 5. Ok, gente, autorizado, subida no 200, 27 no 5. Zona necessite de desvio da 74, que seja feito pela esquerda. Oi, LS, azul 4462. 4462, chama a torre 18, decimal 95. 1895, 4462. 7 no 4, caso necessite de desvios, que seja feito pela esquerda. Limite do tráfego, aproximando-se no 170. Informa o tráfego, esquerda. Setor norte, Robinson 66, mantendo sobrevoo 1000 pés, não interfere com aproximação. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-80 graus, 05 nós. Autorizado, pouso na pista 10, azul 4462. Alice Romeu, tráfego Eco 190, final da pista 1-0. 097. Yes. Sou Salvador, papapapá, Alice Romeu. Diga. Charles Ferro, meu solicito, senhora, no momento da presente posição, 6GL, informa assim, não se que o retorno. Charles Ferro, meu, vento 1-0-0-5-9, segue a critério, reporte para remetida. Charles Ferro, meu, reportará na remetida, muito obrigado pela colaboração. Salvador, boa tarde, 2009, que é pronto. 2009, mantenha o ponto de espera. Mantém. O 4462, sente pássaros no final da 0. 4462, confirma, chegou entrecortado. Sente bando de pássaros no final da pista na 0. Tá positivo, tô de olho aqui. Rango Fiasca, reporte no ponto de espera da Romeu, altimetro 0-6. Pelo prossegue na chegada bom fim, 1097. Sim, sempre prossegue na chegada, 1097. O 2009 autorizado alinhar e manter pista 1-0. Alimentando 02009. Rota 462, solo ao 02, libere a direita. Chame solo 121, decimal 9. Direita 219, 443. Papá, Charlie Serra Romeu, confirme posição. Charlie Serra Romeu, decolou no da presente posição, vai patroa da 17, se autorizado. Posta no final, no 7, certificado em Rimar, Charlie Serra Romeu. Repetir, senhora, vamos. Papapa Charlie Sierra Romeu, prossegue para a final da 17, reporte final. Charlie Sierra Romeu, reportará a 17. Charlie Serra Romeu, confirma o Pat? Charlie Serra Romeu, se autorizado, Pat 5, já. Da presente direto, Pat 5, autorizado, Charlie Serra Romeu. Muito grato, Charlie Serra Romeu, Pat 5, direto. Seu Delta, prossegue em áreas visuais, aqui em S3, o último aqui em Salvador, no 06. Você tem frequência livre para coordenar contra o local agora em 2345 e no ingresso na CTR Salvador. Chame novamente o controle em 208. Vitor, hotel Delta. Romeu, autorizado, pouso direto no Pátio 5, vento 160 graus, 079, reporte no solo. Salve, Romeu, reportar no solo, muito grato. Adão, decolagem, subo, mantenho 240, pós 2000 pés, direto, salvo. 240 após 2000, salvo, gol 2009. Precisa coordenação 80 final. 0, sim, tudo mantém 80 após 2000 pés, direto do Coral, 2009. A 2000 Coral, 2009. Sete, nível S, 2000 pés autorizado, última transformadora no 06, chama estabilizado no localizador. Chamarei no localizador, vou no 097. Gente, será informado, graças pela informação. Salvado uma cobra, mais ou menos de 1-2 metros. Graças. Oscar, mantém o ponto de espera. Aeronave que pousou e informou um animal próximo à pista, aguarde. Colombo. controle Salvador, buenas tardes, azul 27 ano 5. Azul 27 ano 5, acima de identificação, autorizado a chegada a mão. Esse mantém 050. Ciente, identificou 5401 na MAM para o 050, 2715. Vou no 097 no curso localizador. 097, companhia de aproximação em linha 73, cabeceira no 0, chimento em Salvador em 198, decimal 95. 1895, boa tarde. 2009, direto Rio Cobre. Direto Rio Cobre, 2009. É, como eu me recebo? M3-1, apenas para informação, tráfego 7000, sinal dono zero. Salvador, vamos no 097, boa tarde. 097, boa tarde, continue a aproximação aguardando autorização de pouso. Informe a base da via que autorizado a decolar, pista no 0. Aguardando, vamos no 097. Voo 1097, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1, 50 graus, 099. Livre pouso, voo 1097. 6321, decolado 1-0, chume controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, minha beleza. Gente, prossiga visual 500 pés, altimetria em Salvador no 06. Pensar em prosseguir pelo litoral norte de Salvador? Efetua a travessia da Boca da Bahia, com rumo de Paripe, 500 pés, altímetro no 0 no meio, informe no través de Paripe, Vitor Hotel Delta. Vamos lá no través de Paripe, Vitor Hotel Delta. Salvador, boa tarde, eu chamo a minha 321, Arborona. Encerra, Gufiá, essa história. Base, submantenha 360 via Arborona. Mantenha 360, Arborona, chamo 6320. Ferra Confiança, que é autorizada a linha aérea de decolar, está 1-7, vento 1-50 graus, 0-9-2. Bono 097, solo 1-1, libele direito, chame solo 1-2-1, decimal 9. Bono 2-1-9, igual 1-0-9-7. Romeu Ferra Confiança, confirmando instrução, autorizado alinhamento, reporte pronto para decolagem. Torre, o Bono 097 está prosseguindo para livrar a pista aqui lentamente, sem dois aviões aqui na nossa frente. Gente, gratem pela informação, Gol no 097. Salvador, acionei a 6321, alguma possibilidade de coordenar a Pro de Arbórea Elepa? Pássaros, no momento a pista é conduzida para Chicago, mantenha a posição. Mantendo, 8 aí, Ibane. Fica na Zé Alberto do seu cruzamento, vai com o Pro da Igreja do Bolso, ok? 7. Azul 27 no 5. Prossiga 27 no 5. A Torre Salvador acaba de aprovar, de reportar a pista 1028 praticável em virtude de colisão com o pássaro. Está sendo realizado os devidos procedimentos e após vistoria. Prepare e espera. Tem condição de preparar e espera em toque? 130°099. Você curva pela esquerda, em toque, e descida para 050, 27 no 5. 7, em toque, faremos espera pela esquerda, descendo para 050, 27 no 3. E 761, no sub mantém 340, agora é transferência de comunicações. Papa Romeo, Sierra, Golfião, Oscar, decolado, Alzo no 5, circuito não padrão. Curva à direita, reporte para cruzamento da final da pista na zero. Curva à direita, reporta para cruzamento do eixo final no zero, Serra Golfiosca. Estimado com 884. 884, via 210 já posicionada para a soltura de fogo. Assim que a mesma nos deu a informação de pista livre, será autorizada a decolagem. Tony, autoriza o Victor Hotel Delta DCT de Tietra. Passou a Igreja do Bonfim no exato momento, através da Igreja do Bonfim. O corredor Victor Hotel Delta, agora transfere para as comunicações. Não copiou o Victor Hotel Delta? Aguarde. Boa noite, Edipar. Torre, Salvador. Boa tarde, meu amigo. Espero que você... para 3 mil pés, ajustando no 06. A torre acaba de formar pista livre. Sente pela esquerda, autoriza o 366? Para o LS, o RNAV ou o LS Whisky? É o LS. Então, 2500, precisa 2500 pés, altímetro no 06, Tia Vitor 366, azul 27115, informe estabilizado na final do ILS. Sente para 2500, no 06, na proa do 366, reporta lá estabilizado 2715. Descida 2009. Agora 70 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame ele 20, decima 1. 201. Zero Delta, mantenha conforme autorizado. Aguarde coordenação junto à torre. Tem um tráfego no circuito. Leitura da Delta. Senhor, o Vitor Atena Delta alterna Elixir, está próximo a Paripe, já comprando Elixir, se é autorizado. Ok, então direto a Elixir, informe visual na final para pouso, o Vitor Atena Delta. Vamos lá, final para pouso, Vitor Atena Delta. Trabalho, boa tarde, voo 1884. 84, contato radar, decolagem, submantenha 230, saída Pucca. 230, Pucca, solicita se possível nível 210. 210, será coordenado junto a Recife. Subiu até inicialmente 230. Gente. Passando Salvador, muito boa tarde. 3367, passando 2.0, procura 60. 761. Prossiga. Aguarde transferência das comunicações. Controle Salvador, é o Papa Tango, Yankee Bel Bravo? Aqui no Bel Bravo, Cruzeiro. O Yankee Bel Bravo decolou de Serra Índia com Índia, está com proa de Salvador, senhor. Vai mantendo 500 pés, 2 a bordo, o código alocado é 0122, o Yankee Bel Bravo. É o Papa Tango, o Yankee Bel Bravo? Afirmativo, senhor. Zul 2761, não subi, mantenha 220. 220, azul 2761. É aqui o meu Bravo, mantenha 0122 em transponde, 500 pés, altímetro no 016. Confirmando o destino? Salvador, senhor. 7, mantendo. Chanel 61142, autorizado decolagem, pista 10, vento 150 graus, 099. Decolagem Azul 2761. 2545-2085, azul 2761. Pronto, Salvador. Boa tarde. Estou para bater o Vitor, Índia Juliette. Chanel 6321, chame Recife em 260, alterna 288. 60288, Chanel 6321, boa. Pro ligou 1620. 1620, identifique, desse mantém o 050, chegada ao MED 1. MED 1, nível 050. No meio 2-0. 67, identifique, desse mantém o 040, chega no bom. 040, operacional, sim, confirmo. Controle, boa tarde, passaria do 2233 com o isso. 2233, identifique, chegada com o MED 1, chame no ideal de descida. MED 1 no ideal, entra no chamado. MED 1 no Bravo. Vai na rotatória, senhor. Confirma pouso em Salvador? Pouso em Salvador, senhor. Parte 3. Vai dar transferência das comunicações. Alô. Controle em Salvador, boa tarde. Papa Tango, Vitor, Índia, Juliette. Vitor, Índia, Juliette. Mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés e corredores. Informe em Paripe, Vitor, Índia, Juliette. Índia, Juliette. Controle em Salvador, boa tarde. 642, boa tarde. Chanel 642, contato radar da colagem, submantém 350, saída Pucca. Bravo. Escuta, senhor. Para a coordenação de tráfego, chame a torre 18, decimal 95. 1895, bravo. Sobra pouso de dia, o que está tratando? Solta a frequência livre. Voo no 884, submantém o 210 como final. 210, 1884, obrigado. Caso 2715, livre, final, LF, busque para cabeceira 10, chama estabilizado. Ciente, chamará estabilizado, azul 2715. No ligou no 620, o procedimento é o ILS Whisky da 10? Não, o ILS X-Ray, o tráfego havia solicitado um outro procedimento, ao controle. Intenção pátio 3, senhora, para embarcar passageiros. Gente, da presente, prossiga para o través norte da Torre de Salvador, perna do vento da pistona 0, aguardando autorizações para prosseguir para o pátio 3. Ciente, bravo. Controle gol no 620. O gol no 620 após Bomed solicita manter a proa 070 por 20 milhas, passando no través de Itape após Duna, devido à formação. Controle ciente. Ciente positivo. Papagando Vitor, Índia Juliette, vai passar através de Itape. Bom, sigo, através de Paripe. Ciente. Qual que é a sua altitude, Vitor Índia Juliette? A 1000 pés. Firme? 1000 pés. Sete, condição de voo no setor? Completamente visual. Sete, no número 10, corredor Interlagos, reporte visual com campo. Passará. Não, oi? Ah, positivo, passar. Oh, é que vem. 705, complete aproximação, ele é se... O ISC chama 2 Salvador em 198, decimal 95. Ciente, 1895, vai na tarde. Controle, boa tarde, gol 1659, cruzando 3000. 1659, contato radar, decolagem, submantém o 3000, após cruzar 2000, pé direto Leda. É, direto Leda, da presente, gol 1659. Torres, Salvador, boa na tarde, azul 2715. Azul 2715, boa tarde, informa o tráfego, linha do litoral, setor sul, 1000 pés, realizando esperas, não interfere com a aproximação, tráfego adicional, helicóptero, tipo Robinson 44, na setor norte, perna do vento da pista 10, 500 pés, também não interfere com a aproximação, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 079. 7, azul 2715. Capitão Yankee Romeu Bravo, mantenha o setor aguardando autorização para prosseguir para a parte 3. Ciente, bravo. Informa a TR da Azul, final 10, Papa e Romeu Bravo. Bravo. Torre, Salvador, boa tarde, eu sou Papa Tango, Vitor, Índia Juliette, transferido. Índia Juliette, boa tarde, prossegue nacional da pista 17, aguardando autorização. Informa a TR da Azul, final de 4 milhas, pista 10, tráfego adicional, a sua esquerda, helicóptero tipo Robinson 44, mantendo 500 pés. Revisão com a final da 1-0, aguardando o Cisco. Tudo bravo e vice sobrevoo da Baviera em Salvador. Sete, bravo.